Lisboa

este meu cantar magoado, Nossa Senhora do Fado, rogai por nós, cantadores, a cantar eu vou rezando. Ao fado vou-me entregando e a cantar eu vou santo, Padre Nosso, Ave Maria. Ao fado vou-me entregando e a cantar eu vou santo, Padre Nosso, Ave Maria. Senhora Fado, no teu altar de Lisboa, pelas colinas em toa, o fado de cada voz. Senhora Fado, meu cantar é emoção, o que fado é oração que rezamos todos nós.

Canal 2 da Antena Web. Tudo bem.